3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Foram surpreendidos agora, hein? Cadê o chefe? Cadê o chefe, Montanha? Você que é um cara que... Sei lá onde tá o chefe. Será que ele foi sequestrado? Ou abduzido por um disco voador? Nossa senhora, sabe que... E o chefe não veio e sabe ele... quem tá aqui? Sabe o que aconteceu? Ele deve estar procurando o futebol da seleção brasileira. Nossa senhora, então ele tá longe, hein? Tá longe. Ele voltou no tempo, é o Superman, né? Girando no... contra o fluxo da Terra. E quem tá aqui hoje? Olha quem tá aqui hoje, o chefe não tá, e olha quem tá, Nogueira Bolina! Salve, salve, amigos da Rede Globo! Inacreditável, uma sequência de praticamente... Primeiro podcast do mês, já tô... O único podcast tá do mês que tô participando. Nós vamos falar do que hoje? O que, que nós vamos falar? Ídolos. Ídolos. Ídolos. Né? Ídolos. Então assim, escalamos um palmeirense, nobre, sim. Eu... Sim, sofredor. O santista que assiste jogo na torcida do Corinthians, aqui no Montanha, o São Paulino, Nogueira, salve, salve. E o chefe, que era o corintiano, foi abduzido por um disco voador. Pai, eu fui abduzido pelo serviço. Não, não fala isso. E quem temos aqui hoje? Quem temos aqui hoje representando o Corinthians? Edson Patão. Edson Patão. Boa noite pra todo mundo aí. Vamos falar do Corinthians e de ídolos aí. Bom, então tá com o time completo. Depois o pessoal vai cornetar, falar que faltou portuguesa. Tem que pegar os caras de outro lugar, mas assim... Pra esse pessoal, tem lá o post comentar, é exato, simples. Exato, corneta, reclama, xia, fala... Pô, vocês não sabem nada de futebol. Como é que vocês podem gostar de fulano, de cicrano? Então, vambora. Agora tem uma novidade. Antes de falar os contatos que você sempre fala, a gente tem uma novidade aí, né? Tem uma excelente novidade. Excelente novidade. Uma novidade imperdível, eu diria. Será que eu tô chato que nem o chefe ainda não? Imagina. Seguinte. Teve o podcast semana passada. Esse podcast sobre o quê? A Copa do Uruguai. Sim, mas ele é o é que? O primeiro de uma série. O Fino das Copas. Do Fino das Copas. Exatamente. Ó, será uma série de 14 programas ou mais. 30 programas. 30 programas, então 14 ou mais, por isso que eu falei mais. Bem mais, né? Nogueira nem meio de pauta tá lendo mais. Crider, prepara o aviso prévio dele. Aí é o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta temática do podcast, sim, deixar essa pergunta no ar. Aí o pessoal responde pelo e-mail, qual é o e-mail, Montanha? contato@ofinodabola.net. Exatamente, responde a pergunta que eu vou deixar daqui a pouco no ar, certo? Durante o programa também a gente vai mandar uma dica, sim, né? É referente ao programa das Copas. Isso, da do Copa mundo. Exatamente, programa da semana passada. Isso. Certo, a gente vai soltar a pergunta, depois a dica, e vale o que de prêmio, Bolina? Vale um DVD duplo, edição limitada, FIFA Fever. Primeiro e-mail que chegar respondendo a questão corretamente. Ganha, corretamente, é lógico. Ganha o DVD duplo FIFA Fever, com um presente aí do finodabola.net. É aquele CD show de bola comemorativo dos 100 anos da FIFA, né? Isso, eu não assisti ainda, não posso nem falar se foi show de bola, mas deve ser. Assistindo ou não? Bom, então, a pergunta é a seguinte: no banner, tão bem editado, tão bonitinho ali da semana passada, existem três pequenas fotos abaixo do selecionado uruguaio que estampa o banner. Sim. A pergunta é, qual é o sujeito do meio? Dos três, tem um sujeito ali do meio. Quem é o sujeito do meio? Então a pergunta é essa. Durante o programa a gente solta a dica. Acho que a gente tem que soltar agora, porque senão o pessoal ficar assustado, que tem muita gente que não tem um banco de dados da FBI, né? Vai querer copiar a foto e usar. Imagina o cara dando Ctrl-C na foto, dando Ctrl-V no Google Imagens pra poder achar. Pra procurar. Quer mandar a dica agora? Vamos mandar a dica agora. Eu deixaria a dica um pouco mais pra frente. Não, eu votei pra deixar mais pra frente. Tem que colocar e desenvolver, porque senão o pessoal vai se confundir. Tem gente que esquece. Então tá bom, então vamos azar de quem vai se confundir, o cara tem que ser esperto pra ganhar, pô. Não. Exato, vamos deixar pro próximo. 2-1. Vocês estão de brincadeira. O Edson Patão, ele quis se. É, pra manter a audiência do programa também, né, gente? Exato. Então assim, vamos começar a falar do assunto ou você vai mandar os contatos agora? Não, vou mandar os contatos, não queria dar a dica, mas tudo bem. Então manda os contatos sem a dica, quieto, manda. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. No Facebook, facebook.com/ofinodabola. É isso. Pronto, todos os contatos, agora essa promoção fantástica. Maravilha. E agora pra começar esse bloco, vamos começar com a música do ídolo, né? O rei brasileiro aí, o rei da música brasileira aí, rei Roberto Carlos. Então hoje as músicas serão temáticas do Roberto Carlos. E vamos começar o primeiro bloco aí com Cavalgada, né? Puta, tá música música estourada de sucesso aí no Brasil aí. Vamos ouvir, solta o som aí, querido. Estrelas depois dessa média que ele fez com a dona Renata, porque isso só pode ser uma média, né? Não, é uma média não, isso daí é um álibi. O álibi tá, é verdade, tá cravado, verdade, nesse podcast. Música bonita do cancioneiro popular, aí todo mundo gosta. Por que você escolheu essa música? É uma música muito bacana, me lembra bons momentos da minha adolescência. Ah, tá. Que calhorda. Bom, vamos discutir o conceito de ídolo. Sim. Né? O conceito de o que faz o jogador se tornar um ídolo. Se tornar um ídolo, né? Então a gente não vai tocar necessariamente nos nossos ídolos, né? Então a gente pode, de repente, falar do Renato Gaúcho no Grêmio, ou do próprio De Leon, que era da geração do Renato Gaúcho, era outro ídolo, e por aí vai. Né? Então, assim, na minha opinião, um ídolo, né, de saída, um ídolo é um cara que tem que ser exemplo em todos os sentidos. Eu já não curto muito esse negócio do ídolo bad boy, e o Nogueira já balançou a cabeça. Eu já discordo de você. O ídolo, quando eu imagino um ídolo, ele consegue representar a imagem do clube, da sua torcida. A torcida se identifica naquele cara. Pra ele ser um ídolo, eu não imagino ele ter que ganhar títulos. Ele pode ter até uma passagem curta, mas ele tem que se identificar com o clube se identificar com ele, a torcida com ele e vice-versa. Ó, eu tenho um exemplo que eu acho... Literalmente aquela frase que nós falamos, ele encarnar a ter a segunda pele, a camisa do clube. O ídolo isso pode ser um ídolo por 3 anos, 2 anos? Eu assim... Essas passagens dele foram marcantes. É, assim, sim. A gente tem hoje em dia, por exemplo, o Corinthians. O Christian. Pela passagem curta pelo Corinthians, a identificação que ele teve com a torcida, de certa maneira ele se tornou um ídolo tanto que... Até o pessoal ainda hoje lembra dele com carinho e deseja que ele volte a jogar no Corinthians, coisa que os corinthianos não pensam no André Santos. Percebe que houve uma identificação do jogador com a torcida. É lógico que tem muito jogador que faz média com a torcida, mas eu acho assim, o jogador que é um pouco do que o Montanha falou, é aquele que principalmente se identifica com a torcida. Então é um jogador que pode ter uma passagem longa, pode ter uma passagem curta, mas que tem uma identificação com a torcida. Principalmente jogador que consegue títulos. Ele pode ser ruim de bola também? Pode ser ruim, Tonhão não era ídolo? Ah, velho, Tonhão no Palmeiras. Não, eu acho que sim, porque tem muitos jogadores que acabam virando ídolo na torcida e não tem aquela técnica, não é um jogador técnico, não tem uma técnica apurada e mesmo assim a torcida acaba se identificando pela raça, seja por qualquer outro... motivo de desempenho, o que ele tem demonstra em campo e acaba virando o ídolo da torcida. O exemplo do Tonhão foi bacana nesse sentido, mas você lembra de algum outro exemplo, assim, num perna de pau ídolo? Olha, sinceramente, pra mim o Lugano não era um exímio jogador de futebol. O Lugano era um jogador, na média, Só que, assim, são jogadores, geralmente você pode ver que aqui no Brasil, acho que é muito pelo perfil latino, né? Isso conta muito, que é aquele jogador que se sente o cara com o sangue nos olhos, o cara com vontade de ganhar de todo jeito. Ele busca aquela vitória, ele passa pro torcedor a impressão de que ele é um torcedor que tá em campo, que ele corre até o último gota de sangue dele, vai se matar, ele vibra com a torcida, ele empurra o time pra frente. É como se o torcedor se identifica nele como se fosse um pedaço da torcida no campo. Aquele cara que vai pra cima, aquele cara que vibra com o time, entendeu? E esse jogador, geralmente é assim que a torcida se identifica, por conta dessa energia. Geralmente nós latinos, né, gostamos desse negócio de gritar, de berrar, de... Então, assim, esse tipo de jogador acaba muitas vezes tornando ídolo. Eu vou dar dois exemplos aqui do Santos, que foram passagens curtas. Um ganhou título e outro não, mas os dois saíram como ídolos. A torcida sentiu, ficou chateada. Um foi Molina, colombiano, que era um meia. Não ganhou título nenhum, mas todo mundo lembra do jogo pela Libertadores que ele saiu sangrando. Ele continuou no jogo. Agora que ele falou do sangrando, eu vou citar dois outros exemplos desse negócio de sangrando que foram muito sintomáticos. João Paulo, do Santos mesmo, na final do Campeonato Brasileiro de 83, Santos e Flamengo. O Flamengo meteu, ponta. Jogava demais. Tomou 3-0 no Maracanã, perdeu o título, o João Paulo saiu sangrando. E o De Leon, eu não lembro exatamente qual foi, se foi o jogo da final da Libertadores ou da final do Mundial. Martejaram o De Leon, né? Ele saiu, saiu absurdamente ensanguentado. Aquela foto do Zé Maria também. Também tá do Zé Maria, né? Que é uma foto clássica. Então, assim, essa parte, e o Zé Maria sempre foi um grande ídolo da torcida do Corinthians, justamente por essa vitalidade, né? Ele não era um craque, até porque aquele time do Corinthians tinha muito jogador bom. Eu lembro o Márcio também na final do Campeonato Brasileiro de 90, ele terminou o jogo com a... O Márcio Bittencourt, né? Exato, que era outro que se matava pelo Corinthians. Né? E você vê que tem jogadores que não tem nenhum perfil pra ser ídolo de nenhuma torcida. E acaba se tornando. Que nem não, eu tô dizendo assim, tem jogadores que você vê ele no campo... Isso que eu tava falando, que o jogador, ele se torna ídolo a partir do momento que o torcedor identifica ele como um torcedor dentro de campo. Por exemplo, o Keyson. Ele pode jogar muita bola. Ele nunca vai ser considerado ídolo de time nenhum. Eu digo pro Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é um cara que ele tá em campo, que ele parece que ele tá na casa dele. Né? Eles morreram e esqueceram de deitar, né? Assim, ele deixa uma boa lembrança, somente isso. Deixa uma boa lembrança pela bola que ele joga, né? Mas não é um torcedor que nenhuma torcida fala, olha esse cara, desde a época que o Ronaldinho... Sim, até o que o Ronaldinho Gaúcho fez na carreira dele aí, mas desde a época que ele tava no Grêmio, assim, não era um jogador que ele vibra, mas é aquela vibração que todo mundo percebe que, meu... Eu tô pensando que tá na minha conta, eu tô pensando na minha carreira. Então, mas por exemplo, e a vibração, por exemplo, do Kleber, que é uma vibração forte, só que ele troca de time que nem troca de cueca. Então, o Kleber, ele se queimou nas últimas, assim, por exemplo, no Palmeiras, se ele não tivesse feito o que fez... Ele era um ídolo. E eu acho, sinceramente, eu acho que o Kleber, em algum momento, ele tava correto, porque talvez ele tenha usado isso pra poder forçar a saída dele. Mas ele, a última indisposição que ele teve com o Filipão, foi justamente porque ele se recusou a jogar, porque o João Vitor tinha tomado um cola lá do torcedor do Palmeiras, exato, né? Exato. Aí ele não quis jogar e aí o pessoal foi pra cima dele. Mas o Kleber, até hoje, se sai o Filipão do Palmeiras e ele volta, é possível, se ele começar a meter gol, começar a jogar bem, que a torcida novamente. Ele é um jogador que, por exemplo, no Grêmio, se ele passar 2-3 anos no Grêmio, ele vai virar ídolo da torcida. Ele se identifica com clubes, né? Vibração, eu concordo com, né? O jeito dele, só que é o seguinte: não, é um cara... O histórico dele não vai atrapalhar? Acho que não, depende da torcida do Grêmio, não. Se ele começar a dar mancada lá no Sul, sim. Mas do contrário, se ele começar a aparecer, fazer gol, jogar o que ele sabe jogar e começar a e essa vibração, esse jeito que ele tem, que ele não é à toa que é o gladiador, né? Aquele cara que luta até o final o jogo todo. Você vê o cara se matando, as bolas estão perdidas, o cara tá correndo atrás, entendeu? É isso que a torcida espera do jogador. Quer que ele rala a bunda no chão, quer que o cara se mata no jogo. Mas rola também uma questão, né? Quem vai durar mais tempo, o Kleber ou o Luxemburgo? Agora voltando aqui, o outro exemplo. O do Santos foi uma passagem curta e se tornou um grande ídolo. Foi o Zé Roberto. É que você, como santista, tem mais propriedade pra dizer, né? A torcida, tanto é o Luiz Álvaro, coloca ele como um ídolo. Ele jogou muito no Santos, ele encaixou, parecia que ele tava 10 anos lá. E jogamos como assim, meia. Ele encaixou bem, isso é um fato. Mas eu nunca... E ele levou aquele time. Mas ele eu nunca senti decisivo na torcida do Santos. Não, essa... tem. A torcida tem ele como ídolo. Ele. É porque também, na verdade, o que aconteceu? Essa chegada no Neymar deu uma ofuscada nos ídolos mais recentes do Santos, né, que você vê. Você considera, por exemplo, que o Diego tenha sido um ídolo? É que ídolo pra mim, ele tem que ser único do clube, entendeu? É por isso que eu não coloco ele nesse mérito. Mas vocês acham assim, coisa que eu falei... Ele marcou a história do Santos? Você perguntar, eu falo que sim. A história do Santos, ele marcou, faz ele foi importante. Faz parte da história. Faz parte da importância do Santos. Até aí, como o Renato um dos maiores jogadores, um dos maiores jogadores que o Santos teve, acredito que sim. E uma coisa que eu comentei no começo. Nenhum dos três acham que o exemplo da pessoa como pessoa física não importa no ídolo? Não necessariamente. É bom, é lógico que assim, politicamente correto, é bom que o cara seja um exemplo de dignidade, de hombridade, uma série desses fatores, desses adjetivos. Porém, muitas vezes para ele ser ídolo do clube, ele não precisa ser aquele cara que... Meu, às vezes tem ídolo de time aí, que você vê que é aquele cara que é brigador. Cara, por exemplo, Luiz Fabiano, hoje em dia é ídolo. Na outra passagem dele do São Paulo, meu, ele era um maloqueiro louco, sabia dar... uma vez tem a entrevista dele, até esse dia atrás estava vendo, que ele falou, meu... É o seguinte, entre ganhar o jogo e deixar um companheiro meu tomar porrada, eu prefiro ir pra cima de um cara e bater no cara do que ganhar o jogo. Entendeu? E não necessariamente. E assim, ele hoje em dia, lógico que ele tá com uma mentalidade diferente, mas na época, o torcedor São Paulino via ele como um cara que lutava pelo time, que tava afim de ganhar o jogo, que tava lutando até o final. Tanto isso, que quis muito de volta, né? Isso. E teve uma grande recepção, né? Senhora, recepção. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não concordo com isso que você tá falando. Foi um que eu coloquei entre ídolos. Foi Edmundo. É que é um ídolo seu, inclusive, mais do que meu, né? E o Edmundo eu considero ele um grande ídolo meu. Porque mesmo você sendo santista e o palmeirense, ele passou um tempo razoavelmente grande no Palmeiras. Ele é muito mais ídolo seu do que meu, porque sim, assim... E outra coisa, o Edmundo nunca foi um exemplo. Não, ninguém. Pelo contrário, ele sempre foi um anti-exemplo. Ele eu considero como um ídolo. Então eu não coloco essa parte do cara ser bonzinho, o cara ser certinho. De ídolos assim que eu lembro, o cara que foi correto dentro de campo e fora dele, eu tenho o Rogério Ceni e eu tenho o Marcos, que são figuras, cara, que eu acho correto. Eu gosto da maneira do Rogério Ceni, apesar de a maioria achar ele mau caráter, e do Marcos, só que aí você bater na mesma tecla, todo mundo concorda que o Marcos é um cara sensacional. Agora, Edson, você acha que o Edmundo passou pelo Corinthians também? Teve uma passagem pequena lá, mas teve. É, mas tem uma passagenzinha ali. Ali é bem marcante, né? Se eu não me engano... Foram 30 e poucos jogos, ele fez quase 30 gols. Fez bastante gols, mas foi curta. Mas assim, você considera que o Edmundo é um ídolo em potencial, como eles estão colocando aqui? Eu acho o Edmundo teve em 90, 97, 98, o Edmundo jogou muita bola. No Vasco, no Palmeiras, ele vai estar sempre entre o... Eu acho sempre entre os maiores ídolos. É, aquele campeonato de 97, a torcida do Vasco deve idolatrar, né? Sim, que ele fez no jogo contra o Flamengo, acho que era semifinal, não lembro se era um quadrangular ou uma semifinal, que o Vasco ganhou de 3-0, acho que 3-0, 3-1, acabou com o jogo. Que era ele e o Evair no ataque, né? Ele e o Evair, acabaram com aquele campeonato. Bom, então assim, vamos fechando aqui, né, esse bloco. Essa música, na verdade, eu vou apresentar essa música do Rei, porque assim... Vai dedicar pra quem? Eu sou um cara chato. Sério? Juro. Ninguém tinha percebido Eu acho isso. Que eu sou um cara chato. Ninguém tinha percebido isso. Não, as pessoas gostam de mim. São poucas. Isso, é verdade. Né? Só que assim, nenhuma música identifica na minha concepção mais um ídolo do que essa música. Por quê? Porque geralmente o ídolo de um clube é invejado... Muitas vezes, não é todo ídolo que é como o Marcos. Você vê o Marcelinho Carioca, né? Os corintianos amam, os outros odeiam. Rogério Ceni. Então é bem nesse sentido. Então, Creed, sobe. Só vou gostar de quem gosta de mim. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar. De esperar, enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem... Bom, vamos voltar. Esse sonzinho do Roberto Carlos é bacana, né? Os caras se remixarem essa música vai fazer sucesso. Agora a gente vai falar sobre os ídolos em si, né? Eu vou abrir essa citação. Eu sou paulista, nasci em São Paulo. Só que assim, no futebol mundial, eu não consigo ver um jogador que tenha feito o que o Zico fez. Porque eu sou de uma geração diferente de vocês. Tenho quase 40 anos, então eu vivi aquela Copa de 82, né, chorei bastante. Essa é a única vantagem que você tem comigo. Eu tive ter como ídolo, tentar ter Felipe Melo. Você é novinho, né, Monteiro? Porque a questão é a seguinte, o Zico, ele batia a falta como ele queria. Era impressionante. Eu lembro de uma falta de uma Copa União, Flamengo e Santa Cruz, era na boca da área. Aí a bola deu aquela levantada com a curva, o cara fez curva pra baixo, pro lado, mano. Sabe quando você arremessa a bola com a mão? O negócio assim, impressionar, era fantástico. A bola rolando, com a bola parada, aquele gol contra a Iugoslávia. Passe que ele dá pro gol do Flamengo contra o Liverpool. Sensacional, que metida de bola, mano. Assim, o negócio, essa do Liverpool, sensacional. Ele calculou a altura do impressionante, cara, com foi pro Nunes, né? E ele colocava um palmo acima da cabeça. Impressionante, ele era assim, uma coisa fantástica. Assim, você pensa no futebol mundial, eu penso Zidane, Maradona, mas como eu acompanhei muito o Zico, assim, eu me impressionava com as coisas que ele fazia. E assim, e no Maracanã tinha alguma coisa especial, né? E pegando o gancho, é um cara de muito boa índole, né? É, e um cara, exato. Que é ele um tem exemplo. Uma... Então, é aí, voltando só pra essa situação do pessoal, primeiro bloco. Profissional, né? Exato. Eu... é uma pessoa muito boa. Eu, particularmente, tenho esse pensamento. Então, fala assim, pô, Edmundo jogou muito, jamais vou falar que o Edmundo era um grosso. Só que o Zico, pra mim, é um exemplo dentro e fora. É, mesma coisa, pega e fala, o Pelé é o grande, se eu tivesse a idade, eu poderia escolher o Pelé. Só que o que ele já fez de presepada fora, né? Tem várias, ele morreu, né? Morreu nesse tempo atrás, que ele não reconheceu, morreu, né? Morreu. Não, mas não. Faz tempo. É, então, mas faz parte das presepadas dele, entendeu? Então, assim, pra mim, o Zico, ele é irretocável em todos os sentidos. Agora, a bola que ele jogava me dá arrepio só de lembrar, mano. Jogava demais. Eu sou o único cara que tem um ídolo. Coloco ele até como o maior centroavante que eu vi jogar. Foi o Marco Van Basten. Eu coloco ele à frente do Romário. Eu coloco o Van Basten como homem gol. Ele fazia gol, cabeça, chutando de longe. Ele, pra mim, era um jogador completo. É, ele era multifuncional, né? Ele se posicionava. Eu achava ele habilidoso. E eu ficava abismado com a potência que ele tinha no chute. Não, era um centroavante realmente diferenciado. E agora, pra piorar... E não era um cara polêmico também, né? Isso eu não posso dizer. Não tinha muito... exato. E tem uma coisa. A maioria que todo mundo sabe que eu gosto muito da Inter de Milão. É um dos meus times. Você sofreu bastante, por isso que você gosta tanto do Van Basten. E eu coloco o Van Basten, um rival da Inter de Milão, o Milan. E eu coloco como ídolo o Marco Van Basten. Um cara que, pelo Ajax, jogou 172 jogos, fez 152 gols. Pelo Milan, jogou 195 jogos, fez 120 gols. Meteu fora os títulos que ele deu, holandês, o italiano, infelizmente, ele deu muito. Que ele ganhou a Eurocopa pela Holanda em 88. É, que foi uma marca, né? Porque a Holanda, na verdade, é uma seleção fracassada e a geração do Gullit e Van Basten. Era o Gullit, ele... O Rijkaard, os irmãos Koeman, o Ronald e o Erwin Koeman, era uma baita seleção. Aí você tem Liga dos Campeões que ele ganhou, Mundial, Supercopa. Ele é bem completo, né? Porque ele tem muitos títulos. Não, ele ganhava tudo. E o engraçado do Van Basten foi assim, que ele teve a carreira dele foi abreviada por conta de contusão, né? Então, e isso é uma tristeza que eu tenho. Até contra o seu São Paulo, ele não jogou por causa da contusão no tornozelo. Ele era um cara muito perseguido e o tornozelo era por causa de pancada. E ele encerrou o quê? Com 29 anos, parece? Eu acho que foi com 29 anos. É, ele encerrou precocemente mesmo. Mas o jogador cansa, né, de tanto... Não, lesionar então, e outra. Mas as lesões dele foram por pancada, exato, né? Exato, mas assim, ele foi um cara que com certeza parou no auge, né? Então ele pensou, bom, vou ficar me matando aqui de voltar, não consegue, consegue. Então além de tudo, ele soube parar, né? Que é uma outra característica interessante, né? De um ídolo também, ele sabia o momento dele. Então são várias, a gente apontou aqui várias qualidades deles dois, né? Aí eu coloco o Van Basten por isso. Eu coloco ele como o maior centroavante que eu vi jogar. Ele era sinônimo de gol. Assim, tem vários jogadores que eu vi jogar, que jogavam muito bem. Então, assim, eu me lembro muito do Romário, né? Que era um jogador, um homem gol. Mas, assim, dentre os que eu já vi jogar, é o que eu... Assim, a técnica era surpreendia pela... A diferença era dantesca em relação aos outros jogadores que eu já vi jogar. É o Zidane. que era um jogador que não tinha jogo ruim pra ele, não tinha time ruim pra ele. É todo time que eu vi ele jogar, lógico que ele jogou em grandes times, né? Então, minha lembrança dele é jogando principalmente no Real Madrid, mas era um jogador que ele destoava do resto do time, assim, a facilidade que ele tinha na matada de bola, os gibres. E foi até uma coisa que eu tava conversando com o Edson antes de chegar aqui, assim, ele era um cara que, se você fosse parar pra analisar, era um jogador lento, de não tinha velocidade. Ele era um falso lento, mas a bola no pé dele saía do jeito que ele queria, ele colocava a bola onde queria, no domínio dele, e assim, ele usava o corpo dele, que poderia não ser muito veloz, mas ele usava da maneira inteligente o corpo dele, que com a habilidade dele, com aquela bola colada no pé, ele fazia o que queria. Então, assim, eu lembro de vários lances dele fazendo gols, assim, que antológico. O que me chamou a atenção nele é o drible que ele dava, ele fazia o jogador com o corpo dele, o zagueiro girava junto com o corpo dele. Parecia que ele conseguia fazer os jogadores girar com o corpo. Eu vou falar que, assim, ele não seria meu ídolo, até porque ele é um estrangeiro. Eu não teria um estrangeiro como grande ídolo, porque não gosto dessa situação. Só que, se você for analisar, o Zidane é uma agulha no palheiro, né? Nessa geração. Depois do Maradona, ele é muito acima de tudo que apareceu. Colocado, o segundo colocado. Você pega. Exato. Aí. É muito longe. Ele é muito acima deles. E principalmente por quê? Porque ele foi o último grande meia do futebol mundial. Não, se você for analisar, por exemplo, o Zico, ou então o Van Basten, esses caras jogaram com alguém do lado. Com quem que o Zidane jogava? Nem na seleção francesa. Na seleção francesa, sim. Tá certo que você não for no time, mas nas seleções, tanto o Zico quanto o Van Basten tinha alguém do lado. Não era todo mundo sério. E belos alguém, né? Então. A gente citou aqui no caso do Van Basten, seleção do Holanda, que era no Bait Esquadrão. O Zico jogou com Sócrates, Éder. Tudo bem que tinha que carregar o Serginho Chulapa, você começa São Paulo. A seleção da França, eu achava que ele jogava com Não, mas a seleção da França, ela ficou muito em cima. Foi a seleção carregada pra Zidane. Não, a seleção da França. Agora, vem no Zidane, pra mim, o destaque onde ele foi plástico, onde ele foi anormal, eu coloco na Juventus. O que ele fazia na Juventus, ninguém acompanhava. Você pega vídeo dele. Até porque o time não se aproximava do nível dele também, né? Era o que ele fez na Juventus. Então essa era uma... Mas assim, mesmo na seleção francesa, mesmo com o Platini e tudo, mas assim, a seleção francesa, pra mim, na minha ótica, ela se resume a antes e depois do Zidane. Porque assim, até o Zidane, a seleção francesa não fazia medo pra ninguém. E depois que o Zidane encerrou a carreira também, hoje em dia... Nunca fez, era um bom time pra chegar nas quartas das Copas. Assim, né? Mas o Zidane, ele deu um destaque, mudou a cara do time. É lógico que não tinha bons valores. Werder, o Henry e tudo, mas não tinha ninguém que você falar, pô, sem o Zidane, a seleção francesa, lembra não que... Não faria nada. Se não me engano, foi na Copa de 2006... Que a seleção francesa quase não se classificou, porque ele se contundiu, ficou um tempo fora da seleção. E quando ele chegou na Copa, a seleção francesa, ele carregou, literalmente, a seleção francesa nas costas durante a Copa inteira. E na final, por conta do que... Pô, só de eu ter visto um cara bater o pênalti, dar uma cavadinha na final da Copa do Mundo, meu, o cara tem que ter muita personalidade. É muita personalidade. Em 98 também, no jogo contra o Paraguai, ele não tava e o... Passou apuros, né? O Paraguai quase aprontou, né? Eliminar a França, né? Exato. Tava quase indo pros pênaltis, né? De ídolo mundial, não vou falar que é o meu, mas que foi um grande ídolo, o Maradona. Pelo que ele fez na Copa de 86, carregou a seleção argentina nas costas. Se não fosse ele, a Argentina não teria ganhado. essa é uma observação importante do Maradona, né? E sem falar também que ele foi pro Napoli, que não era nada. Ele e o Careca lá levaram o Napoli a ganhar 2 títulos italianos, Copa da UEFA. Agora tem o Cavani lá, hein? Maradona não pode. Ninguém citou ele aqui, ele não poderia ficar fora de um programa como esse. Mas é engraçado, igual o Rodrigo estava falando, mas por exemplo, o Maradona. Cara, na Argentina, quem é o Maradona? É considerado quase como Deus. E não é nem um pouquinho, nem sombra de um exemplo de pessoa, né, de comportamento, tudo, né? Então, mas isso daí deve ser uma coisa típica do argentino não ligar pra isso pro cara ser um ídolo, porque... O argentino, ele cultua muito mais os ídolos, né? Se você pega... Eu acho que na Argentina o pessoal cultua muito mais o Maradona do que o brasileiro com o Pelé. O mesmo Pelé. O Pelé ganhando isso três Copas. Isso eu afirmo pra você com certeza. Mesmo ganhando três Copas e o Maradona ganhando uma, ele é muito mais ídolo lá. Você vê muito mais críticas aqui do Pelé. Pessoal falando que na época dele era diferente. Qualquer um, você olhava lá, parece que era... Que era brincadeira, porque o zagueiro, mas só apareceu ele. Eu não vejo muito. Se era tão fácil na época que o Pelé jogava, por que não apareceu um monte de Pelé, então, só jogando exatamente, igual ele? Então agora... o pessoal aqui gosta no Brasil, às vezes gosta até de diminuir. Na época que o Pelé jogava, o futebol era diferente e por isso que ele jogava. O jogador não era mais jeito bobo que ele naquela jogou. Época, né, gente? Aquelas entortadas que o Garrincha tava, não, porque o cara é mais bobo. Mas hoje tem não, cara que toma. Não, o futebol era mais bobo, mas você não via aparecer então dois, três jogadores igual o Pelé. Naquela época era muito fácil, mas por que você vê diferenciado só o Pelé, assim, você olhar Pelé e Garrincha, era mais diferenciado, assim, era pra ter mais. Tem uma coisa que naquela época, pro cara se tornar ídolo, os caras tinham que jogar bola e não tinha mídia pra saber, o cara ia jogar lá, os caras trancavam lá o estádio, o palco, e ninguém sabia. Agora, que nem aqui, o Neymar leva uma pancada no jogo contra a Bósnia, levou uma paulada, o Galvão quase infartou. Quase teve um filho cornetando. Como pode? Entrada criminosa! Não, mas assim, só pra fechar essa parte dos ídolos mundiais, você viu que ficou delineado de duas características, né? Tanto o Van Basten quanto o Zico, aqueles caras mais certinhos, né, mais regrados e que jogaram junto com grandes times. O Maradona, no caso do Edson, e o Zidane, Zizu. No caso do... Zizu. Já não dois tão comportados. O Maradona, pelo contrário, até um anti-exemplo, né, do ponto de vista pessoal. O Zidane não era, nossa, aquela quietude. Só que assim, são dois jogadores que carregaram os times que eles jogaram, com exceção um pouco do Real Madrid, né? E jogaram o que o Maradona... Eu não gosto de Maradona. Mas o que ele jogou sozinho nessa Copa de 86, eu não conheço. Também, né? A seleção chegava na final. Ele carregando. 94, se não fosse um antidoping, é capaz... Era capaz de ter levado, né? Então, não, realmente seria uma injustiça ele ficar de fora dessa discussão, né? E assim, o próximo bloco vai vir uma música que tem tudo a ver com o próximo bloco, porque a gente vai falar de seleção brasileira. E já que a gente vai falar em seleção, a dica, né? Dica. Vamos, Montanha, agora chegou a hora da dica. Chegou a hora da dica. Você que não queria dar dica, dá dica agora, Montanha. A dica é o seguinte, a foto do meio, ele recebeu o fino da bola. De quem será que ele recebeu o fino da bola? Ele recebeu o fino da bola. Provavelmente. Só ouvir o programa que você vai saber quem é o jogador. Bom, então agora a gente vai ouvir uma música que tem tudo a ver com a relação de ídolos e seleção, também do Roberto Carlos, mas na voz do Ira, Você Não Serve Pra Mim. Toca aí, Ingrid. Pode ser que alguém lhe queira dar um grande amor. Quero que você seja feliz com outro alguém, porque eu não quero mais seu amor. Não pense que eu sou voltando, já que você não serve pra mim, vamos falar dos ídolos canarinhos da atualidade. Acabou o bloco já? Primeiro a gente tem que ver se tem e por que nós não temos tantos ídolos. Você já tá respondendo. Não, é verdade. Porque nós não temos. É porque nós não temos tantos ídolos igual nós tínhamos anteriormente. Mas o Neymar na não seleção. É. Não é não temos. Neymar não é ídolo. Não é mas, ídolo. Não, mas a seleção ela é representada por vários ídolos. Rivaldo, Ronaldo. Mas o Neymar não é? Tudo bem, mas eu não acho que seleção... o Neymar seja um ídolo. Ainda mas... não é. Na seleção ele ainda não é. Na seleção ainda não. Pode ser no Santos, mas... No Santos, na seleção então, ainda não. Mas o Neymar ainda ele tem uma vantagem também. Ele não é um cara odiado pelas outras torcidas, hein? Não é. Mas ele ainda não é um ídolo. Então, um mas ele tem, então, ele tem potencial. Ele tem um potencial, ele potencial, tá trilhando o caminho para se tornar. Porque, na verdade, ele não é odiado pelas não, torcidas. Ele tá trilhando o caminho, mas ele ainda não é um ídolo. É, o que acontece? A gente percebe o quê? Que a seleção, ela tem um distanciamento da torcida, que esses jogadores que são ídolos do time da gente não são os que estão na seleção, dificilmente, salvo o caso do Neymar aí e tudo, mas assim, há uma separação rápida daquele astro do seu time, quando ele começa a ir pra seleção, ele sai do seu time e vai lá pra fora. E outra coisa, esses jogadores da seleção, mesmo se você for pegar a Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão, alguém lembra do Ronaldo Fenômeno, mas também não foi aquela coisa de, ó, ah, esse cara, ele é o Brasil, não era, porque assim, já havia um distanciamento naquela época e ainda existe hoje em dia. Então, aí eu já discordo, aquela seleção de 2002, ela representou sim, ela não foi um futebol excepcional. Mas ela foi importante para mim. Acho que ela criou um espírito, né? Ela criou um espírito familiar, grupo, todo mundo. Ela foi importante, sim. Da época que o Filipão sabia fazer isso. O Filipão ainda sabe fazer isso. Ele aprendeu a desunir agora. Saiu, você vê jogador da seleção dando migué para não jogar pela seleção. Para não jogar, o pai do Fred deu a declaração. Você teve um caso que deu uma repercussão muito grande, foi o caso do Marcelo, que hoje é titular absoluto da seleção. Porque não tem outro também, né? Porque senão porque acho que ele não iria nunca mais. E agora você teve o caso do Fred. E aquele carinha lá, isso é feio. Fernandes, lá do Grêmio. O Mário Fernandes. Então, que não é ninguém, né? O cara não é. E o cara negou. Então essas coisas acaba o pessoal criando antipatia e não tendo como ídolo. Mas eu acho que assim, os ídolos na seleção, depende o quê? Aquele jogador que, por exemplo, vai chegar num jogo difícil, o cara vai resolver. Então assim, o Damião... Pô, aquele chapéu que ele deu no jogo contra a Argentina lá, dá uma deixa pro cara amanhã depois meter um gol num jogo decisivo, o cara se tornar um ídolo da seleção. Porque também tem potencial, porque, assim, né? É personalidade, o cara tem que aparecer. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho se espera tanto do cara, o cara não consegue dar uma caneta mais, o cara não consegue dar um elástico, então não adianta. E tão esperando coisa dele ainda, né? É um projeto. Agora é hora de falar os ídolos do... nosso time do coração, né? Agora um vai cornetar o outro aqui, né? O Rodrigo vai chorar, hein? Não, eu acho que não. Aqui vai cornetar. Ídolo não pode ter cornetagem. Cada um tem um significado. Então manda, quem te comove? Você que é o melodramático, você tem que começar. Você gosta de chorar não, mais? Não, mas aí eu choro e vocês vão fazer o quê depois? Vocês vão me consolar? O Montanha vai começar. Eu parar, né, Montanha? Você não queria falar, Eu parar, o do Montanha. O meu é o Luan. O Dutra. O meu é o Luan. É do mesmo estado, mas não é o Pará, não. Santos, gol! Ó, meu ídolo no Santos é o Giovani. Até 95, eu não vou falar que assim, o Santos ele tinha vergonha de ser santista. Tinha. Vergonha todo não. Todo mundo gostava do Santos, todo mundo torcia pro Santos. O Santos e o Guarani era a mesma coisa. Não, os caras zoam o Palmeiras como o Guarani da Pompeia, mano. O torcedor, ele nunca tem vergonha do seu time. Eu torci pro Santos. Mas só que aquele time, junto com o Giovani, ele fez a autoestima do santista se elevar de uma tal maneira, eu não sei nem descrever. Olha, ele tá emocionado. Não, eu tô. Eu lembro, eu torci pro Santos na época, eu gostava do Giovani, cara. Aquele campeonato, eu torci pro Santos como se eu fosse santista naquele campeonato. O que o Giovani fez com aquele time, e com o futebol, ele encantou todo mundo. Deixa eu fazer só uma pergunta, já que você ama o Giovani. E o Márcio Rezende de Freitas, você gosta dele? Eu nem cito ele. Mas fala aí, qual que é a relação assim, você com... Porque assim, esse negócio de ídolo do time é uma coisa muito pessoal, por quê? Porque é um jogador que você viu jogar, você teve uma passagem até emocional vendo esse jogador no time, então... Então, o que acontece com o Giovani? É mesmo sem título, né? Então, é uma coisa muito pessoal, né? O Giovani, ele se tornou carismático no Santos. Aquele negócio dele pintar o cabelo, ele zonear o cabelo dele no jogo, ele chamava a molecada. O grupo ficou muito com ele, né? Ele era líder do grupo. Ele era um líder, apesar dele ser totalmente quieto. É gago. Não, gado não. Pô, isso tá de sacanagem. Imagina ele dando a premissão. Que a equipe... Não, não... E ele não tinha o... Ele pegou a mística da camisa 10, né? Que nem o Peter, eu não vi jogar no Santos. Que eu acho que foi o último 10 que o Santos teve, fantástico. Aí depois daquela época eu sofri igual um condenado. Aí o Giovani pegou a 10, ele representou. O Guga jogou com a 10? Aquela camisa 10, ela nunca foi tão bem representada por um jogador igual ele foi. O Camanducaia já jogou com a 10 do Santos? O Guga jogou. Não, Paulinho McLaren jogou com a 10. Paulinho McLaren jogava bem. Vocês vão até. Então, aí o Giovani, o que ele fez naquele campeonato, o jogo do Fluminense, é algo que eu vejo hoje arrepia. Me arrepia mais do que eu ver um título... eu acredito que até da Libertadores aquele jogo foi mais emocionante. Qual jogo? Contra o Fluminense. Do Fluminense, né? Do Fluminense. Ele tava com a mão engessada, não tava enrolado numa faixa, a mão dele não tava jogando. Não, eu lembro só do cabelinho vermelho. Esse jogo. Ele jogou com a mão enfaixada, lembra aquele jogo lá? Esse jogo, e o Fluminense, o Renato Gaúcho jogava no Fluminense, né? Não. Renato Gaúcho nesse não jogava. Eu acho que ele jogava, hein? Eu não lembro. Eu lembro o seguinte. Renato Gaúcho. Eu lembro o seguinte. Era do Fluminense, o Santos precisava ganhar de 5, né? A gente tem que dar uma conferida nisso aí, mano. Foi 5x2 então, aqui. Então, o Santos precisava ganhar de 5, não era? Precisava ganhar 3 gols de diferença. 3 gols de diferença. É que eu lembro que o time do Santos nem desceu pro vestiário, né? Não desceu. E foi ele, junto com o Jamelli, que pediu pra fazer aquilo. Outra passagem marcante dele foi o campeonato 2005... onde deu todo aquele problema quando você foi campeão lá, que voltou os jogos, foi quando teve o jogo remarcado do Corinthians. Que o Robinho resolveu jogar, né? Não, o Robinho não jogou. Jogou, opa. Não, o remarcado não. O Robinho nunca perdeu pro Corinthians. Ah, não, eu lembro que ele tinha jogado com o Giovani. O Robinho chegou a jogar com o Giovani. Jogou com o Giovani agora na última passagem. Ele foi jogar. Então essa passagem, ele ficou indignado com o que aconteceu, o Santos tem que remarcar o jogo. Ele pegou a bola, ele representou toda a torcida do Santos, ele pegou e deu um bico na bola, um balão pra fora. E ele foi suspenso. Mas ele fez tudo que qualquer torcedor queria ter feito, que era aquilo. Com certeza. Então, um ídolo, ele precisa representar a sua torcida, não só jogando bola. Ele tem que representar como um todo. O Neymar ganhou muitos mais títulos que ele. Robinho ganhou muito mais. Robinho, junto com aquela geração 2002, tirou o Santos da fila. E o Giovani não tirou o Santos da fila. Ele perdeu por causa daquele jogo do Botafogo, mas ele é o meu maior ídolo no Santos, que eu vi jogar. Ele representou a camisa do Santos, ele encarnou. Ele é um cara que é ídolo. E o Rogério encarna do São Paulo? Olha, o Rogério, assim, na época que eu vi o Raí jogar, o Raí foi um grande jogador pelo São Paulo, né? Muitos títulos que ele ganhou pelo São Paulo, mas o São Paulo passou uma fase, uma draga desgraçada, né? Final dos anos 90, começo do século, começo do ano 2000 aí, passou maus bocados, né? E o Rogério, ele viveu essa fase junto com o São Paulo. Então o Rogério, desde 93, tá no clube já, se não me engano, até antes, mas desde 93 que ele joga no clube, então assim, ele chegou a ser campeão bimundial e ele viveu toda essa fase, essa draga que o time passava. Então, porque eu lembro que assim, hoje em dia o Rogério sempre foi, o goleiro sempre foi chamado Rogério, né? Mas ele passou a ser chamado Rogério Ceni, não sei se alguém lembra, por causa de um desgraçado, um zagueiro ruim pra caramba. O Rogério Pinheiro. Que foi pro São Paulo e aí, porque assim, aí tinha que ver se era o Rogério Pinheiro e o Rogério Ceni. E aí foi que ele virou, porque o Marcos no gol do Palmeiras é só Marcos. Agora, se tivesse um Marcos Almeida, desgraçado zagueiro na frente, ia ter que colocar o sobrenome do Marcos de jogador. Então o Rogério foi assim. Ele virou o Rogério Ceni e passou essa fase aí que São Paulo ganhava um Paulista. O Rogério foi o goleiro do Expressinho de São Paulo? Foi o goleiro do Expressinho de São Paulo. Ganhou o Comebol. Ganhou o Comebol, começou já campeão. Ele, na época, o Denilson também. O Rogério, o Jamelli também, acho que era do Expressinho. O Juninho Paulista. O Rogério, ele meio que levou, assim, essa fase difícil do São Paulo, o Rogério viveu. E assim, ele, por ser goleiro, acabou não saindo do clube. E começou principalmente a identificação com o Rogério. Depois daquela. Teve aquele episódio do Arsenal, né? Do Arsenal, ali mesmo. Mal contado. Naquela história ali do Rogério Ceni. E dali pra frente, principalmente, né? A redenção do Rogério Ceni foi o Mundial, a Libertadores e o Mundial de 2005, né? Não vou nem falar do tri brasileiro, porque isso aí acabou vindo de lambuja. Mas o Rogério Ceni ali, naqueles títulos, na Libertadores, no Mundial, ele levantando a taça ali, ele encarnou realmente o torcedor São Paulino, que até hoje dá pra perceber isso, porque o Rogério Ceni, ele, embora os torcedores dos outros times percebam, sei lá, no Rogério, uma certa com antipatia, né? Uma certa soberba. Mas o Rogério, ele representa bastante o que o torcedor São Paulino pensa. Então, assim, você vê que em jogo, né, mais ou menos como o Marcos também fazia, o São Paulo não tá jogando nada, o Rogério sai cabisbaixo, ele não quer falar com a imprensa, ele sai nervoso. Então, assim, você percebe que muitas vezes ele tá fazendo aquilo ali, e eu acho que ele é até um cara ponderado, porque assim, se ele abrisse a boca pra falar O tanto de coisa. Imagina ele lançando a bola pro Dagoberto, 3 anos, né? Que o Dagoberto veio jogar a bola no último ano, mas 3 anos ele lançando a bola pro Dagoberto, e o Dagoberto fazendo finta pra lá, finta pra cá, finta pra lá, e ele sair do campo sem ter que falar mal do Dagoberto, entendeu? Ter que passar um então pano. Então o Fernandinho, ele vai matar o Fernandinho, então, porque o Fernandinho foi embora. Pô, se eu sou o Fernandinho, meu, se eu sou o Rogério, tô lá no gol, o Fernandinho, meu, pô, o Fernandinho é burro demais, então o que acontece? O cara é... Corneta, mano. O cara como o Rogério, cara, ele, quem tá no campo, quem tá assistindo o jogo, por exemplo, eu tenho uma passagem, assim, fenomenal na minha vida, que foi uma coisa que, assim, o momento foi até meio que, digamos assim, não dramático, mas uma história, assim, meio engraçada. É, pensa você, qual que foi o ápice da carreira do Rogério? Foi quando ele meteu o 100º gol do Corinthians. Daquilo ali, naquele dia eu não assisti o gol do Rogério na hora. Eu não vi o gol do Rogério ao vivo. Eu tava fazendo um passeio aí no interior de São Paulo. Essa dona Renata. E na hora do gol, eu assisti o primeiro tempo, assisti o gol do Dagoberto. E aí o São Paulo tomou um empate e eu fui pro ônibus pra ir embora. E quando eu tava lá, eu não conseguia sintonizar nenhuma rádio pra poder ouvir o jogo. Não, com muita dificuldade eu consegui achar uma rádio FM lá, que tava péssima a sintonia da rádio, um lugar, né, no meio do mato, né, um sítio, né, que tava horrível pra poder sintonizar. E eu, com muito custo, consegui sintonizar e ouvi um pouco, tava ouvindo o jogo, daqui a pouco no cara da rádio, a falta, o Rogério Ceni, eu ia pro jogo. Teve um amigo meu que foi pro jogo, me chamou pra ir, eu ia. Só que teve outro camarada meu que acabou não indo, acabou. Vetado! Acabei não indo pro jogo. Eu lembro que o cara, na hora que o Rogério Ceni bateu a falta, vai lá, Rogério Ceni pra bola, bateu. A porra do rádio não funcionava direito, bicho. E o silêncio, eu falei, meu, o que aconteceu, cara? O cara não fala nada. Rogério Ceni! Ele, o mito! E o cara falou assim: é ele, Rogério Ceni! O goleiro que cobra a falta, não sei o quê. Pô, o que aconteceu? Esse filho da puta vai falar. Uhum. Aceitésimo, nossa. Eu dentro, assim, aquilo que, sei lá, mostra muito como é que é o sentimento que você tem pelo time e pelo ídolo. Porque, assim, naquela hora, cara, eu fiquei no ônibus, eu fiquei ensandecido, cara. E gritava sozinho. Tinha um monte de gente no ônibus, tava nem sabendo que tinha jogo. E certeza a mulher dele do lado balançando a cabeça, reprovando o nervoso dele. Eu fiquei uns 5 minutos, cara, extasiado ali com aquela emoção. Do cara, sabe? Porque, pô, o cara, 100º gol, quebrou o tabu, não sei quantos anos, sabe? Aquilo ali, pra mim, sei lá, era meio que o significado mesmo do que é o esporte, o futebol, o São Paulo na minha vida. Então, assim, eu fiquei tão emocionado naquela hora, cara, eu faltava chorar, velho. De tanta emoção, tão feliz que eu fiquei no momento, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, pô, o ídolo, ele passa pra quem torce, é aquele sentimento de, poxa, olha, a gente tá sofrendo junto, a gente vai conseguir ganhar junto. Entendeu? Então, na hora da redenção, na hora que consegue a vitória, é uma coisa que você explode, né? É, e o ídolo do Patão era Ibazão? Não, tem vários, Aribazão, Dama. Não mas... é o tio Patinhas, não, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Não, vou até entrar aí no 2012 as piadas do Zorra Total dele. Não, o ídolo que eu considero, assim, até pelo que fez na época, que veio totalmente desacreditado do Palmeiras sendo trocado pelo Ribamar. Nossa senhora. É o Neto, que chegou... Ninguém acreditava muito nele e consegui levar... Eu considero que ele, se não tivesse ele lá, o Corinthians não teria sido campeão brasileiro em 90. Com certeza, se não é ele... E eu acho... E sem falar que também o Corinthians em campeonato brasileiro até ali 90 também só fazia figuração, todo mundo considerava um time regional e ninguém acreditava, começava o campeonato e você já sabia que não ia ser o Corinthians, ia ser algum outro time lá. E começou o time também, ninguém acreditava e no final ele jogou muita bola no mata-mata. Contra o Atlético. Atlético Mineiro, Bahia. Contra o Bahia. Sempre fazendo os gols, 2 gols contra o Atlético. Eu costumava falar que o Tupanzinho se jogava, o juiz apitava e o Neto fazia a falta. Era o trio ofensivo do Corinthians, Tupanzinho, o juiz e o Neto. Era bola parada, falta, escanteio. E primeiro jogo da final também, ele que bateu a falta pro Wilson Mano fazer o gol, então... Eu considero... Aquele campeonato ele meteu uns 3 gols olímpicos, né? Olha, eu não sei quantos gols. Eu sei, outro dia ele falou que acho que ele fez 11 na carreira dele. É, aquele campeonato aquele ele meteu campeonato uns 3 gols olímpicos, cara. De onde tinha uma falta ali, o Neto batia, bom, era quase certeza que aquela que contra o Flamengo gol. Foi em 90 também? Acho que foi em 91. 91. Aquela falta que o Neto cobrou, acho que é o gol mais bonito de falta do futebol mundial, né? No meio da rua, né? Nossa senhora, tava na região próxima do círculo, e, né? E além... Uns 40 metros. Parece. Além do título, o Neto ele incorporou a questão da torcida do Corinthians, né? Com a nação. A comemoração dele era... É. O gol mais bonito do Neto que eu vi na minha carreira foi o de bicicleta que ele meteu no Guarani no Corinthians. Né? Que ele... Você vê, o Corinthians já tava na vida dele, né? É verdade. O Neto realmente foi um... Agora, você acha o Neto muito mais ídolo, por exemplo, do que o Marcelinho Carioca? Porque o... Eu não sei, porque o Marcelinho ele tem aquele lado polêmico dele. Todo mundo sabe que ali, atleta de Cristo, mas era só pra fazer média ali, que ele tava rezando na hora de bater a falta. E ele foi mandado embora do América de São Paulo aí. Porque... É, do América de Rio Preto. Parece que 80% dos jogadores que estavam no time saíram do time depois que ele foi pra lá, ele ficou empresariando o jogador. Isso é uma opinião minha. O Marcelinho tem uma grande história no Corinthians, mas aquele pênalti que ele perdeu em 2000 na Libertadores é... Então, até hoje eu lembro do Marcos defendendo, então acho que aquilo lá também, assim, na minha opinião... Ruiu a imagem de ídolo. Só erra quem bate, né? Só erra quem bate, mas o Neto batia. O Neto batia, que não teve Libertadores. Vou aproveitar, vou emendar o meu, né? Quando sujo ao viver, é o Marco Ozzy. Já. O Ozzy, o Buião. Agora o Palmeiras foi mais antigo. Vai lembrar, Buião e Ronaldo Marques. O Palmeiras teve uns caras que doía também. Agora, ele citou assim, e é um lance sintomático para todo torcedor palmeirense, quando falar em Marcos, lembrar daquele pênalti. Ah, o Marcos vai falar, pô, achava que era o Luan que ele ia falar aqui. Os caras cornetam demais, mano. Eu manjo demais o futebol. Barcos. Eu manjo demais. Assim, o Barcos tem um potencial para ser o próximo, mas é, assim... É só trocar o M pelo B, né? É, fica fácil. Agora, o Marcos, quando você guarda aquela imagem do pênalti, a única coisa que eu não gosto do Marcos é que o cara fala que o Marcos é pegador de pênalti. O Marcos, se chutaram 120 pênaltis contra o Marcos pegou 3. Porque o Marcos não era pegador. Tudo bem. Só esse. Ele pegou. Agora, pênalti durante o jogo, o Marcos não pegava. Qual era o nome daquele goleiro da Argentina que pegava pênalti pra Goicoechea? Então, Goicoechea. Pegou uns 80 pênaltis, mas era o Goicoechea. O Goicoechea era ruim demais. Era ruim demais. Agora, o Marcos, sabe o que faz dele, na minha opinião, mais ídolo? Porque o Marcos tem alguns lances bizarros, como aquela furada contra o Vitória da Bahia no 7-2, né? Só que, assim, o que mais me deixa contente em lembrar é a atitude dele no pós-jogo, nas entrevistas, sempre dando a cara pra bater, porque ele viveu a grande época do Palmeiras, só que ele viu essa merda toda que o Palmeiras tá vivendo. O Marcos era muito autêntico, né? É, ele é autêntico, ele é o cara que sempre fala, ele não vai... Você falou, Rogério Ceni é comedido, né? O Marcos não era. Porque o Marcos também não falava porque ele não era, mas ele fala, pô, a defesa errou pra caramba. Então, assim, ele não poupava. Uma atitude de importância pro Marcos, você coloca mais relevante, a defesa que ele fez no Corinthians, o pênalti do Marcelinho, ou quando ele falou assim, o time caiu, ele tinha proposta pra ir pra fora, pro Arsenal, e ele falou, não, eu caí com o time, eu vou ficar. E ele tinha proposta mesmo, ele era um dos melhores goleiros do mundo. Então não considerava ele naquela época. Ele falou, não, eu caí, eu vou ficar com esse time. O que, que é mais relevante pra você? Olha, eu vou, antes de falar isso, você sabe que eu gosto de falar, né? Antes de falar isso, o Marcos tem várias coisas que fazem dele um cara diferente da maioria dos ídolos, né? Até o fato dele ser uma unanimidade, né? São Paulino gosta, Santista gosta, Corintiano gosta, de outro estado gosta. Só que assim, quando ele defendeu o pênalti, é como o palmeirense nasce com a obrigação de odiar o Corinthians, querer tripudiar no Corinthians e vice-versa, né? E com o São Paulo a mesma coisa. Então, aquele pênalti foi muito legal. Por quê? Porque tirou o Corinthians. É legal. Entendeu? Foi muito bacana. Legal. Todo mundo que não fosse corintiano adorou aquela defesa do pênalti. Você fala, pô, pegou o pênalti, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, o cair pra segunda divisão com o time e ficar, mano, é a pior situação que o Palmeiras passou na vida dele. Né? Então você pega, a história do Palmeiras ultimamente é uma porcaria. É um lixo, eu tô começando a ficar emocionado. É um lixo. Só que assim, é o que a gente falou, no dia que a gente discutiu o programa do Palmeiras, o Marcos... O programa mais triste que eu ouvi aqui do Palmeiras. Porque sabe qual é o problema? O Marcos é o que restava. O Marcos é o que restava pra gente. Agora deu a sorte de um alento do time que tá jogando um pouquinho melhor e dá esperança pra todo mundo. Só que o Marcos era o que restou. Tem uma música brega que ninguém deve conhecer, mas assim, foi o que restou de um verdadeiro amor. E o Marcos, na verdade, foi o que restou desse de sentimento bonito, foi o que a diretoria do Palmeiras não conseguiu cagar em cima. Acho que foi a única coisa dos últimos anos que a diretoria do Palmeiras não conseguiu fuder. Foi a imagem do Marcos. Então ele é um cara, pra mim, que tá acima do bem e do mal por tudo que ele passou. E jogar a segunda divisão e não sair agora, ficar tanto tempo jogando, contundido e querendo jogar, querendo ajudar, assim, é uma coisa que faz dele, pra mim, um cara muito, muito diferente. Sim, então você percebe que, assim, o ídolo, ele, assim, ele encarna realmente o que a torcida tá passando. Porque, pô, o Marcos ir pra segunda divisão, se ele tivesse saído do Palmeiras, tivesse ido lá pra fora e voltasse agora, depois de 2 anos, ele voltaria e todo mundo ia gostar dele do mesmo jeito. Mas, assim, o cara encarnou, né? Falou, não, vamos. Eu acho que esse verbo que você usou, encarnar, acho que é o que melhor define, no final das contas, um ídolo. O ídolo, né? É encarnar o que a torcida quer, né? Você vê a imagem. Não, você tem a imagem do Rogério Ceni levantando o troféu, né? A imagem do cabelo vermelho do Giovani, de toda aquela. A comemoração do Neto, né? A queda do Marcos para a segunda divisão. Então, acho que assim, esse encarnar fica como essa questão definição. A definição do ídolo. Bom, o pessoal quiser cornetar aqui no post, né, dar aquela reclamada, falar, pô, vocês esqueceram do fulano, do Beltrano, todos passam embaixo de vocês. Pode mandar bala. Agora é o momento bronquinha. Aquele que merece ser vaiado pela torcida. Geralmente bronquinha, né? Você fazendo, você chamando. Já foi criado em minha direta homenagem. Meu bronquinha vai pro Robinho. O Robinho era pra ser um cara que ele poderia ter se tornado ídolo do Santos. Você me defende ele? Eu defendo ele. Eu acho que ele joga muita bola. O meu bronquinha dele é pelo seguinte, pelo fato dele ter feito aquele chilique pra ir pro Real Madrid. Aquele momento ele perdeu a imagem de ídolo pra mim. E ele gosta de fazer xerique, né? Fez xerique pra ir pro Real Madrid. Não, fez xerique com vários... né? O Fábio costuma falar que ele é xeriquento. Né? Mesmo ele voltando pra cá, ajudando a ganhar, conquistar títulos, eu ainda mantenho por causa que ele fez. Ele perdeu aquela imagem de ídolo. Eu achei que ele desmereceu a camisa do Santos naquele momento. O meu bronquinha vai para... Se o Rogério Ceni foi o grande ídolo que eu tive no São Paulo, uma grande passagem negativa que teve em São Paulo foi o goleiro Anselmo, pegador de borboleta... Jogo São Januário contra o Vasco. O Rogério foi expulso logo no começo do jogo. E o Anselmo entrou no gol. Meu, o Anselmo ele pegava pior do que eu no gol. O cara era muito ruim. São Paulo tomou lá uma goleada de 7. Mas então a culpa foi do Rogério, pô. A culpa foi do Rogério, é verdade. Bom, meu bronquinha, tinha vários aí, mas um que merece é o Paulo Nunes, que quando tava no Palmeiras sempre fazia gol, ficava com gracinha pra cima do Corinthians, e quando veio no Corinthians não fez nenhum gol, não jogou nada. Então o bronquinha vai pro Paulo Nunes. O Paulo Nunes eu gosto. Bom, emendar já que ele falou do Paulo Nunes, um momento que lembra o Paulo Nunes, né? O meu bronquinha vai pro Edilson. Não, o Capetinha. Patão tá dando risada aqui, né? Capetinha. Porque assim, o cara é profissional, né? Ele é o cara que é profissional, ele tem que exercer a profissão acima de tudo. E o que ele fez contra o Palmeiras, que foi o time que acabou projetando ele definitivamente no cenário futebolístico, né? Ele foi... menosprezar o Palmeiras, deu uma humilhada no Palmeiras naquela história das embaixadinhas, né? Então, como pra mim é uma atitude, eu falei muito de, entre aspas, moral e bons costumes no futebol, né? O Edilson deu uma mancada muito grande ali, e ele vai ficar com o bronquinha, o bronquinha original, como diria o Nogueira. E agora vamos pros nossos destaques, momento fino da bola. Quem quer começar? Pode começar você. Eu mesmo? Eu vou dar o meu fino da bola para um cara que seria o maior ídolo para mim na história do Palmeiras se não tivesse parecido o Marcos. Marco Ósio. Que era... Puta, ele continua. Fala o Luan agora, Montanha. Não, esse daí que eu pensei. O italiano que jogou no Palmeiras. É que o Luan era ídolo para mim. Joíno. Ah, Joíno. Joíno, teve o Quem Ósio eu pensei bem. Agora foi o Márcio Araújo. Nossa, Manco Araújo, né? O Luan eu ainda gosto um pouco. Mas assim, pra mim, o Evair, também por aquela questão de ser um cara boa praça, também reclamava, falava um pouco na cara, não tinha muita essa de fazer média, vestiu a camisa, comeu o pão que o diabo amassou com o Nelsinho Batista no Palmeiras. E se não fosse o Marcos, ele era o meu grande ídolo. Ele é o meu segundo grande ídolo no Palmeiras. Então eu vou dar o meu fino da bola pro Evair. Ele vai ficar com certeza muito feliz com o prêmio. Bom, meu fino da bola vai... Vou dar pro Ronaldo, goleiro. Se não me engano, acho que foi o goleiro que mais vestiu a camisa na história do Corinthians. E naquela também que vocês falaram de encarnar também, ele era muito, muito mais um torcedor do que um goleiro. Brigava quando zaga falhava, brigava, não falava, não esperava para falar no vestiário, falava dentro do campo, na frente da torcida. Então, meu fino da bola vai pro Ronaldo Giovanelli. E o meu fino da bola vai pro próprio Rogério Ceni, que foi o meu grande ídolo no futebol aí, no São Paulo aí, e ainda tá aí, eu tô torcendo aí pela recuperação dele, porque ele faz muita falta, né? Líder dentro de campo, como figura, e principalmente um jogador que marcou a história aí, dos poucos, né, a gente tem hoje em dia. O meu fino da bola, não poderia deixar de ser em cima do Giovani, vai pelo jogo marcante no Pacaembu, aquele 5-2 contra o Fluminense. Aquele jogo lá ficou marcado pra mim pelo que ele jogou, pelo que representou, como foi o jogo. Então meu fino da bola foi pra atuação do Giovani naquele jogo. Bom, então a gente vai ficando por aqui, considerações finais, despedidas. Não esqueça da promoção, né? Então é sempre bom lembrar. É um DVD duplo do FIVA Fever aí para o primeiro e-mail que responder corretamente a nosso quiz aí do Fino. Gostou, Edson Patão? Foi, gostei, foi legal. Tá unido, né? Muito bom, isso, o grupo tá unido em busca dos 3 pontos aí. foi legal e é isso aí. O que eu tenho pra falar aqui é pros ouvintes não seguir nós como os ídolos. Pelo amor de Deus. Bom, depois dessa, tchau!